Hollywood. Can we go straight there then? It's not available to go via Alpha. And you can go via 8.3. It's okay, go via Alpha then to me. Alpha. Vai manter a posição no Pai 3 e aguardar a passagem de Portugal. Estão no mesmo perfil de saída. Portugal vai primeiro devido à performance. Ok, está mantendo a posição. O nós 05. Afirmo, manter a posição no, na saída do Pai 3, aguarda a passagem 330, após está autorizado segui-lo até o ponto de espera. Perfeitamente. Na entrada do. Na saída do Pai, aguarda a passagem 30 e a gente vai na sequência. O nós 05. Afirmo. No 7, no 7, no 4, copia? Prossegue. 7 no 4, está autorizado Aracaju, nível 230, correção 210. Decolagem da 28, curva direita, saída Aromelim. Chama o controle 198 após decolagem, transponde 5521. Ativo. Autorizado Aracaju, nível 210, saída Aron Elin, Aron Melin, curva na direita, 198 no controle, 5521 transponda, com 714. 714 correto, Aron Melin, reporte pronto. 714. Reiniciando o táxi, 805. Afirma 805, capacitão de espera pronto, 1013 no ajuste. Guantará, 805. Single link point to runway 28, clear ahead airport, so 158. 158, clear line up and take off runway 28, wind is 190 degrees, 10 knots. We want to take off runway 28, airport, so 158. Alô, Torre Salvador, gol 974, boa noite, solicita pushback em salamento portão 3. 7 no 4, autorizado no 3, reporte táxi. Chama de táxi, gol 97 no 4. Autorizado, reporte táxi 606. Chamada para o táxi 606, autorizado para o estacionamento. É Portugal, 158, El Boni, 09, Salvador Departure, Frequency 109, 18. 109, 18, Portugal, 158, 19, Departure. Boa noite, boa viagem. Salvador Departure, Portugal, 158, El Boni, on the Island Departure, Gabby Transition. FM, sir. Get ready to contact, climb flight level 350. Another contact, climb flight level 350, Portugal 158. Autorizado, decolagem, vento 210 graus, 89. Livre decolagem da pista 28, gol no 805. Tem um POB de 95, autonomia 0315, alternando Natal, está pronto para o táxi. Táxi via Juliette Alfa, 1013 no ajuste, reporte ponto espera pronto. Juliette Alfa, o ajuste agora 10013, reportará ponto espera pronto, gol 1606. Confirmando a pista de 128. Afirma, ponto espera 28. 08. 805, decolado aos 13, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom serviço. Só ligou no 805. Bruno 805 na Araújo, sobe para o 410. Com 160 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Recife. 7 no 4, vai taxiar via Índia Alfa, que é alcançada na 28, seguindo o tráfego da sua companhia. Reporte com a senhora, pronto. Táxi via Alfa, via Índia, via Alfa, de Alfa, posso esperar na 28, reportarei o gol 974, seguindo da companhia. 158, Conal Recife Center, on the frequency 126.85. 126.85, report 15818. Right. Vou direto Zipar. Vou direto Zipar, 1805. Portão 7, autorizado, reporte táxi, 896. Estacionamento sobre a táxi, 896. Recife, 126, decimal 85. Recife, 1285, 905. Salvador, gol, o nome é 06, ponto esperada 28, pronto. 06, está autorizado, ingresso decolagem, ajuste no 0, no 3, vento 240 graus, meia dúzia. Livre decolagem da 1-0, ajuste no 0, no 3, gol, o nome é 06. Fortaleza, confirme só PUB 176, táxi via Juliette Alfa, ajuste no 0 no 3, reporte ponto espera pronto. Meia decolado, os 2-2, 19-8, boa viagem. 19-8, gol na 606, boa. Salvador de Pátria, good evening, this is gol 1606. Evening, gol 1606, climb flight level 350. Puka, melhor, Oquenton, Aron de Pátria. Roger, cleared, climb flight level 350 on around the passage profile, go 1606. 1606. Sendo, go on, section 4. Section 4 negativo, mantém posição, a linha mantém. Negativo, a linha mantém, section 4. 4, autorizado a decolagem, 230 graus, 79. E decolagem, igual 714. Go 1606, re-cleared flight level 290 initially. Now, flight level 290, go 1606. Narão, sobe para o 210. Narão, 210, gol 714. Canal Receive Center 126.85. 126.85, go 1606. Good night. Good night. no 714, chame Recife, 12685. 2685, 74, boa noite. Boa. Meia, boa, autorizada, ingresso da colagem 28, vento 240 graus, 10 nós. Meia, decolado 3-2, chama controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom domingo.